Transformação. CFC, sessão Tokusatsu. De escutar. Já estou escutando. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC, CFMC Sessão Tokusatsu, um podcast do Cultura Pop Aigu. Estou aqui comigo, Adri. Olá. E o Dré. Olá. E hoje nós vamos falar dos 40 anos de Jaspion e Changeman. 40 anos da estreia no Japão. As duas séries estrearam por lá em 1985 e chegaram por aqui uns 2 anos depois, primeiro em VHS e depois em 88 via Rede Manchete, onde fez muito sucesso e marcou a infância de muita gente, inclusive de nós três aqui. Eu não era nascido nessa época, não. É 40 anos, é muito tempo, né? Não podia passar em branco, não. É, é tempo pra caramba, né? Ali, 85. Porque é muito louco, porque pra mim, pô, anos 80 foi 20 anos atrás. É, pra mim não faz muito tempo, não, né? É. Mas na verdade, né, já faz mais tempo, por exemplo, do que na época a gente tinha para a exibição do National Kid pela primeira vez na TV, né? E o National Kid foi nos anos 60, quer dizer, ali nos anos 80, parece que tinha sido uns 20 anos atrás. E, né, a gente dizia que era velho, né? Quando estreou ali nos anos 90, fazia 30 anos. É verdade. Aí você pensando, né, que o Jaspion e Changeman hoje, a estreia na TV brasileira tem uns 37 anos. É. Então sai velho. Sim, sim. Porra, bem velho. Bem velho. Bem velho, né? É que, diferentemente, né, do que ocorreu com o National Kid Ultraman, acontece que eles continuaram praticamente, né, com o advento da internet, né, lançamento em DVD, teve aquela exibiçãozinha na Bandeirante, então praticamente eles continuaram por aí, né. Aí a gente nem tem essa sensação assim de que é uma coisa muito antiga, assim, diferente, né, de outros desenhos que a gente nunca mais viu. E a gente pensa já como uma coisa antiga, distante. E já, o Changeman atualmente não, mas os Aspas já você ainda encontra aí em vários streaming. Sim, sim. Aí não tem essa sensação assim. É mais ou menos como ocorreu também ainda até um pouco tempo atrás, quando o Caverna do Dragão ainda era exibido pela Globo, sim, sabe? Sim. É, acaba pegando várias gerações, né? Chaves e Chapolin também. Bem, é. Não tem aquela sensação assim de que é uma coisa muito antiga, muito distante, né? Porque passa tanto, né? Ficou direto na TV ou nesses outros meios que você nem sente isso, é verdade. De uma forma ou outra, ainda, na maioria das vezes, ainda sempre esteve ao alcance, né? Né, como você lembrar, por exemplo, de desenhos velhos, como o G.I. Joe, o Coisa que passava na Manchete, carangos e mototas, essas paradas assim que parece de tempo muito, muito distante, né? Que passou naquela época, nunca mais vimos. Ah, aí. Só ali naquele período. É, tanto que o G.I. Joe mesmo, eu mesmo nem peguei, porque passavam. Sim, foi antes que você. Poxa, quando você começou, quando a gente via Zasco e você virava uma popa. Você tinha 2 anos de idade. Eu só tinha muitas lembranças de Zasco, uma coisa e tal, porque foi reprisado, né, outras vezes. Sim. E tal, né? Aí eu assisti quando era. Eu vi reprises quando eu era maiorzinha já, né? Mas vi pela primeira vez já era um bebê praticamente. É, nossa cronologia com elas foi mais ou menos assim. Primeiro na Rede Manchete, depois reprise na Record, depois veio a época dos DVDs pirata, depois o lançamento pela Fox, depois passou ali pela Sato Company, já disputa até hoje aí nos streaming, teve a exibição na Bandeirantes. Vamos falar então de quando a gente começou a ver, né? Que o Jasper e Chandler foram os primeiros a chegar. E eles chegaram ali em 88. Mas a gente entrou meio atrasado nessa. E na época a gente era muito Globo e SBT, né? A gente assistia Sou da SUS, Bozo, Sou Maravilha. Né? Era He-Man, Thundercats, o Muppet Baby. O primeiro tokusatsu que a gente acompanhou foi Spectreman, que passava no Sou Maravilha. Foi o primeiro contato que a gente teve com tokusatsu. É, eu lembro de estar na escola e aí começar a ouvir falar Jaspion isso, Jaspion aquilo. Sim. Mas eu nunca tinha visto, aí o pessoal falava, aí eu ficava boiando, não podia comentar que não sabia. Cara, quando a gente foi começar a ver Zasp e Changeman, eu me lembro que já tinha passado um bom tempo, porque quando a gente começou a ver, também já estava no ar o Freshman, o Jiraiya e o Lion Man. Por isso eu me lembro que a gente começou a assistir em 89. Sim, sim. Eu me lembro também que a gente já pegava os anúncios da estreia do Giban. Que era aquela coisa, a gente ficava muito na Globo e na SBT, aquelas que pegava melhor aqui na nossa cidade. E sim, na época tinha esse problema de sinal que também atrapalhava. É. E nunca passamos pela Manchete. Aí até que uma certa vez aconteceu. E nossa mãe, ela estava assistindo a novela das 7. Não me lembro exatamente qual era, eu tenho a impressão que era Top Model. Eu acho que era Top Model mesmo. Eu também acho que sim. Aí eu sei que ela cansou, né, da novela e aí falou que a gente podia mudar de canal. E era aquela coisa, né? Ela seletor de canais, né? Você tinha que levantar lá e girar. Aí, pô, tá, resolvemos lá, né? Girar o seletor, começar a procurar alguma coisa para assistir. Aí mudei do canal 4 pro canal 6. E aí tava passando os momentos finais do episódio 4 do Zaspion, A Fúria do Pântano. Lembro perfeitamente, né, que era o Satan Gozo enfurecendo o Gaius, depois tinha a briga do Zaspion com o Magari, a briga do Dairon com o Gaius, mais uma briguinha do Satan Gozo com o Zaspion. Enfim, foi o nosso primeiro contato com o Zaspion que a gente teve. E aí no dia seguinte a gente voltou, que que aí a gente foi... foi desde cedo, acho que o programa da Angélica começava umas 4 horas por aí. A gente assistiu inteiro. Aí eu me lembro que já passava Freshman, que eu acho que o primeiro episódio que a gente viu do Freshman foi aquele do monstro tartaruga, que o Green Fresh ficava vendo tudo de ponta cabeça. O Changeman, acho que passou depois, tenho a impressão que o episódio era aquele da Casa de Doce, acho que foi o primeiro episódio de Changeman que a gente viu. E aí passava o Jiraiya, e o primeiro episódio do Jiraiya que a gente viu, acho que foi a Emboscada. Acho que foi esse. E aí, enfim, a gente viu o primeiro episódio inteiro do Jaspion, que foi o Enigma da Frauta. E aí, a partir daí, a gente não saiu mais da manchete. Não queria saber mais de Globo, não queria mais saber de SBT. E aí a gente viu lá. Jaspion, eu lembrava desse primeiro contato, foi no quarto episódio mesmo, e logo depois vimos o da Frauta. Jiraiya também, não sei porque eu lembro que foi a emboscada assim o primeiro. Agora, Changeman e Freshman eu nem lembrava, não. Você lembra aí bem mais. Hein? Eu nem lembrava qual tinha sido o primeiro de Freshman e Changeman que eu vi. Eu me lembro, foi esses dois sim. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza que foi esses dois. O Jaspion, eu tenho certeza absoluta, o Jiraiya também. Que eu me lembro que a gente viu o Tetsuzan brigando antes do Jiraiya. Tinha aquela briga lá com o Barão Ouro. Isso. Aí depois a gente ficou direto na manchete, aí vimos as estreias de Giban, as estreias do Cybercop, descobrimos o Lion Man também. O Lion Man, acho que quando a gente pegasse o Lion Man só passava pela manhã, o primeiro ali a partir das 8 da manhã. Me O lembro que Lion passava Man, eu quatro. lembro que. Posso estar enganado, mas eu acho que o primeiro episódio que a gente viu foi aquele que voa a cabeça e o braço de um manequim. A morte do Jaguar. A morte do Jaguar, tu lembra? Foi. Cara, esse aí marcou muito. Que marcou porque eu não esperava, né? Um seriado porque. criança tá vendo. Cara, você vê, né? Eu. Pô, nessa época aí eu era bebê, bastante bebê, né? Mas, pois é, E aí, né, os outros, exatamente, eu vi em reprise, né? Lion Man não, né? Lion Man só passou nesse período aí e tal, só fomos rever aí depois, né, de adulta. E aí, mas o Lion Man, esse episódio eu lembrava. Quando começou, eu já sabia, né, qual era a coisa e tal, porque eu me lembrava dessa parada das cabeças e braços de manequim voando, que obviamente na época, quando eu era um bebê, eu fiquei super impressionada. Ah, Hoje em dia, na época era impressionante. o manequim, Sim, hoje em sim. dia é só pra ver claramente que é de manequim, né? Mas na época eu fiquei super impressionada. É engraçado que a gente nem pegou assim só Zasp e Changeman, né? Quando a gente começou a assistir, já tinha o Jiraiya e o Fast. Mas mesmo assim é impressionante assim como a preferida de todo mundo aqui em casa de cara foi o Jaspion, né? Pô, o que cai por terra aí, o que os haters de Jasmine, os haters de Jasmine ficam falando, né? Que as pessoas só falam que Jasmine foi muito boa, não sei o quê, porque foi a primeira que assistiu quando criança. Não é verdade, a gente não assistiu Jasmine Nada a primeiro. ver. A gente pegou ali um pedaço, né, de um episódio, e aí depois, né, no outro dia foi assistiu as outras coisas e tal, né? E eu gosto, né, de Jiraiya e tal, e das outras coisas e tal, mas, né? Acho que consegue sendo aí a preferida. Pô, mas não tinha como, cara. É muito foda, porque eu tava. O primeiro Tokusatsu que eu vi foi ali o Spectrum enfrentando os dois macacos. O Dr. Gore e o Kaz. Pô, quando a gente foi assistir o Jaspion, o visual do Jaspion era foda. Ele tinha um robô gigante, que também vai ter coisa do deserto, né? Spectrum já era uma série antiga, velha, que estava em reprise no SBT de 71. O Jaspo, na época, era uma coisa moderna, era de 85. Então, aí, pô, tinha o Dairon, né? Que, pô, ela é um transforme. Tipo, tinha um visual legal. E os inimigos era outra coisa que chamava atenção também. Porra, o Satan Gois, meio que punha a respeito, né? Um Darth Vader enorme, né? Gigante, pô, né? Lembrava o Darth Vader, era muito foda. E aí ainda tinha o Magaren, e assim como o herói, tinha um visual foda, né? Não, e pô, falando de visual, né? Se você for comparar, pô, nem mesmo com séries que vem depois, né? Metal Heroes que vem depois, tem poucas ali que dá pra. Equiparar assim, o visual com o visual de Jaspion, né? É, passa-se que assim, equiparar assim, com o visual de Jaspion entre elas ali, talvez o Spilva chamar atenção não pelo visual dos vilões. O visual dos vilões eu acho caído, mas é. Provavelmente se o Spielberg chamasse antes, chamaria atenção pelo visual dos heróis e pelo visual dos mecanoides. É muito foda. E aí o Giban também, que eu acho o visual do Giban e das máquinas muito foda, e os monstros também são bem bacanas. Os monstros do Giban. E o Metalder, né? O Metalder também, o heróis e vilões tem um visual bem legal também. Mas assim, são poucas assim que dá pra botar no mesmo nível. Assim. É, o Jaspion, coisas assim que eu gosto muito no Jaspion, além dos heróis, assim, tem também os monstros, né? E com os monstros do Jaspion estavam tentando novamente, né, trazer a febre dos kaijus de volta, né? Que, né, os monstros gigantes estavam meio caídos na época. Não tinha nenhum Ultra passando na época. E aí eles trouxeram de volta aquela coisa dos monstros gigantes. Eles tinham um nome, eram diferentes. Porque tenta lembrar de algum monstro de Gavan, Charivan e Scheider. É, assim, não é marcante. Realmente. Não. Não. Agora, não tinha monstro marcante. É. Agora, ali de Jaspion, os monstros eram bem marcantes. Coisa também que você encontra nos Changeman também. E nos Changeman os monstros também, eles falavam, tinham personalidades distintas. Aliás, é um dos poucos, até hoje, acho que é um dos poucos centais que tinham. Sim, que tem uns monstros bem marcantes. Sabe? Também. Assim. É, tipo o Hararóis, o Zonos, entre outros. Né? O Freshman mesmo, os monstros já não são tão marcantes. Assim. Tem uns até uns legais e tal, mas. Eles não falam. Mas não se destaca tanto assim. Né? Não tem essas personalidades tão distintas, né, quanto os de Changeman. É, que os de Changeman, eles tinham personagens distintos, né? Porque se você for ver também, assim, monstros de Google Five, Dynaman, também falam. Mas é aquela coisa. Ah, vamos acabar com eles. tipo, eles falam e tal, mas não tem, assim, uma personalidade própria, assim, uma coisa única, né? Tem os temas, né? Que o Monstro de Sentai é sempre temático, né? Do episódio, né? Alguma coisa assim, mas não tem, assim, uma característica na personalidade, né? Que seja diferente. Então, tivemos essa época aí, né? A gente começou, a partir daí a gente começou a ver Tokusatsu direto na Manchete. E a Manchete, ela passava praticamente o dia inteiro. Teve uma época que era assim, era Cometa Alegria. Eu acho que ia ao ar de 8 da manhã até meio-dia, meio-dia e meio. Aí entrava o telejornal. Aí depois vinha a sessão super-heróis, que passava, eu me lembro até da ordem, passava Jaspion, Changeman, Freshman, Giban e Jiraiya. Aí depois vinha o Clube da Criança. Depois teve uma inversão, que o Clube da Criança passou a ser antes e a Sessão Super-Heróis entrava depois. Que teve um tempo também que tiraram o Tokusatsu do programa da Angélica. E, pô, mas houve uma época que passava Jaspion 3 vezes ao dia. E eu via todos, né? Só não via quando estava na escola. Né? A gente via todos que podia. E, pô, a gente era muito viciado em Jaspo, cara. Sempre que passava Jaspo, eu não via outra coisa. Eu me lembro que em 91 ainda passava Jaspo, né? Porque, se eu não me engano, foi em 91 que estreou By Crosses na Globo. E eu me lembro que eu via o Gavan e não via By Crosses, porque na hora de By Crosses passava Jaspo. Isso, a gente só viu. Então a gente mudava pra Jaspo. Tanto que By Crosses nunca vi direito. Não, eu fui ver agora na época do Torrent, ainda assim ainda não vi inteiro. Porque, pô, assim, na época eu só queria ver Jaspion. E, aliás, essa vinda de Gavan e tal pra Globo já foi exatamente nesse sentido de pegar carona, né? Sim. E em a Globo 90... nunca tinha investido muito em Tokusatsu. Nunca tinha. A Globo, acho que ela passou. A Globo passou Tokusatsu ali pelos anos 60, mas ali nos anos 80, nada. E claramente foi por causa de Jaspion que ela veio aí com o By Crosses e depois Gavan. Igual na Bandeirantes, né? Veio Google Five, Charivan, Machine Man e Metalder. E na Globo, aí depois do Gavan, ainda veio o Scheider, né? Que era o policial da madrugada, né? Ah, é. Era engraçado naquela época, né? Que teve os policiais do espaço, o Charivan chegou primeiro na Bandeirantes. Nessa época assisti pouquíssimos episódios, porque a Bandeirante pegava muito mal. Mas eu me lembro que eu tinha maior vontade de assistir, porque achava já naquela época, falei, muita curtição, que eu adorava, tipo, a trilha sonora, além de que ele parecia Jaspo, né? Sim, e naquela época a gente achava que Jaspo tinha sido um mega sucesso. É. Né? Gente... Como é normal, né? Ainda mais que não tinha internet na época para você pesquisar e tal, a gente até achava que ele tinha sido o primeiro mesmo. É. A gente pensava que, né, não tinha ideia de que era da mesma produtora e tudo, a gente achava assim, é imitação, é o Jaspo vermelho. Gavão mesmo, a gente achava que era a versão mais pobrinha do Jaspo. Igual o Google faz, era a versão mais pobre do Changeman. Porque a gente já tinha visto Changeman e Fresh, mas se o Google faz, aí, pô, é a versão pobre, né, de Changeman e Fresh, os uniformes são de pano. Não tinha internet, não coisa, então não sabia que, pô, era mais antigo, era da mesma produtora. É, pra gente, assim, o que vinha depois era de depois. não tinha essa ideia de que aquele ali é mais antigo. Até porque é bem curiosa a escolha, né, de algumas dessas emissoras, né, trazer Google Five, né, em vez de trazer uma outra mais nova, né? Sei lá, se tivesse trazido o Bioman, que é de antes de Changeman, né? Mas, tipo, é mais parecido, né? Com... Uhum. Visualmente, né? Já tá ali mais próximo e tal, né? Igual a Globo também, né? Trazer Gavan, que era o primeirão, né? Você vê que o Spielberg aí acabou que a própria Manchete que foi trazer. Que foi. A Globo e tal. Tal foi pra antes aí. É. Eu não sei bem o que rolou, mas parece que o Spielberg rola uma história de que a Manchete já tinha, desde a Manchete ou o Toshi lá da Everest, já tinha desde a época de Freshman os direitos, mas que acabou rolando de estrear aqui só depois. Não sei que procede isso, coisa. Mas eu acho que pode ter uma verdade, porque eu acho muito estranho, né? A Globo vai lá e traz o Gavan, que é de 82, podendo trazer o Spielberg, que era de depois dos Astros, era mais moderna. Sim. E também era visualmente parecido, né? Porque, né, tipo, acho que olharam o Gavan, né? Que até cor cinza também, né? Traz o espaço, né? Todos eles são... Todos esses espaciais são, né, visualmente próximos na armadura do herói. Mas, né, mas, pô, o Spielberg era muito mais parecido, né? Sim. Era esse o objetivo, faria mais sentido, né? Mas, é, possivelmente, né, os direitos já tivessem sido adquiridos. Né? É. Que não tinha, que fora isso, até ali na época do Spielberg não tinha, né, outras séries modernas para se trazer. O Jiraiya, o Giban já tava com a Manchete. A Top Tape foi lá rapidinho e adquiriu. E o Metalder tava na Bandeirantes. Aí, quer dizer, sobrava o Spielberg mesmo. E aí os Cruzeiros do Espaço estreou aqui tudo fora de ordem, que aí o Charivan estreou na Bandiança, aí o Gavan veio depois na Globo, e até foi interessante que, como eu tinha visto o episódio do Charivan, que aparecia o Gavan, ele aparece no primeiro capítulo de Charivan, então eu já vi o Gavan na iminência de ter algo a ver com o Charivan. Nessa época, assim, eu não sei como é que eu já fiz a relação de que as séries tinham alguma coisa a ver, que é, no final exatamente acontece mesmo. Mas o Charivan só fui assistir inteiro na Record depois. Sim, levou um bom tempo para ver o último episódio. O Gavan também eu só fui assistir inteiro na internet, que o Gavan também, a Globo não era como a Manchete, que a Manchete sempre teve aquele lance, passava de manhã e à tarde. Então quem estudava de manhã podia ver à tarde, quem estudava à tarde podia ver de manhã. Mas a Globo, o Gavan só passava num horário. Então o Gavan estreou ali na sessão Aventura, passou uns 20 episódios e depois foi pro Show da Xuxa. Quando foi pro Show da Xuxa, eu já não vi alguns episódios, porque eu estudava de manhã. Aí vi bem pouco. Só vi completo mesmo depois ali pela internet. E o Scheider... Pô, o Scheider aconteceu de uma vez, sei lá, porque eu liguei a televisão no sábado de manhã, tipo umas 7:30 da manhã, e aí tava passando o Scheider. Que pela trilha, assim, eu cheguei a pensar que era um Gavan, mas eu pensei, ih, não, é outro cara parecido com o Jasper. Eu lembro disso. Esse Jasper é azul. E aí o último, exatamente o último parecido com o Jasper, foi o Spielvan, que a própria Mansetti trouxe ali junto com o Kamen Rider Black e Maskman. Aí depois veio a revistinha Herói e a gente ficou por dentro da cronologia toda. Isso. Aí que a gente descobriu que os policiais do espaço eram antes, aí vinha o Jasper, aí vinha o Spielvan. Ali entre o 89 e 90 já tinha outras séries no ar e tal, mas pô, só dava Jasper. Eu lembro que a gente era muito viciado em Jasper, sabe? Pô, eu me lembro de um Atlas que a gente rabiscou um monte de cabecinha do Jasper. Ah, sim. A gente fazia coisas desse tipo. Nessa época era a cabecinha do Jasper. Na caixa d'água, a gente desenhava a cabecinha do Jasper na caixa d'água. Porque era fácil, a gente fazia aquele círculo aí, marca, fazia o visor um pouquinho. A gente achava a maior maneira. Revendo, né? Depois a gente, primeira vez ali que a gente teve a oportunidade de rever, foi nos Piratões e no lançamento da Focus. E revendo assim, tanto os Aspion quanto o Changeman, pra mim são duas séries, assim, pra mim que não se pautam apenas pela nostalgia, porque revendo elas, assim, eu ainda acho elas muito boas. Eu considero alguns dos melhores tokusatsu que eu já vi mesmo. E, tipo assim, eu não sou... Tem a coisa da nostalgia, mas eu assisto coisas novas também. Recentemente mesmo eu vi o Kamen Rider Build, que todo mundo elogiava e tal. E pra mim, hoje é a que eu considero a melhor série de Kamen Rider que eu já assisti. Por exemplo, gosto do Black, mas se eu fizer um top, eu coloco o Build em primeiro agora. Tipo assim, claro que todo mundo tem um pouco de nostalgia com as coisas que assistiu na infância e tal. Mas assim, eu não sou tão assim, tanto que tem outros tokusatsu que eu gosto, marcaram minha infância, coisa e tal, mas que hoje em dia eu não amo tanto assim. E tem outras que a gente não assistiu na infância, a gente foi ver agora, mais recentemente, que eu gosto mais e tal, né? Então, o caso, né, agora outras, assim, como Jasper, Changeman, e algumas outras como Freshman e tal, já não é a nostalgia, porque realmente eu acho bem boas mesmo. Eu acho Jasper, Changeman e Freshman boas demais. O Jasper mesmo, por exemplo, o primeiro, o segundo episódio já começam diferentes, né? Que aquela coisa de estar em outro planeta. E, poxa, o segundo episódio eu já acho muito bom, um dos melhores da série. Aí vem o terceiro episódio, o quarto episódio, coisa assim. Acho bacana os episódios iniciais, mas é aquela coisa, né, do monstro da semana e tal. O episódio de Jaspion que me conquistou na época foi a profecia, que começava aquele lance do pássaro dourado. E a partir daí começa aquela sensação de saga, né? Na época, os seriados tokusatsu eram mais episódicos, né? Não tinha essa coisa de hoje em dia que, tipo, os Kamen Rider que é mais novelinha, né? Como anime e tal. Mas ali nos anos 80, já começava aquela coisa de cada série ter uma saga. Coisa assim que não acontecia nos anos 70, que a gente está vivendo algumas séries dos anos 70. Nos anos 70... Às vezes você só chega assim, é o último episódio, eu estou morrendo, mas né, não tem aquela preparação, né, de pelo menos uns dois, três, quatro episódios antes do episódio final, né? Começar pelo menos uma preparação, né? É, o Gavan ainda foi muito assim. Sim. É, o Gavan já. O Gavan ainda tem muita coisa assim dos anos 70. Assim. Foi basicamente duas histórias assim que numa morreu. Quer dizer, foi duas ou uma, sei lá, que morreu Sandorva, né? E... Foi uma. Foi uma no... só. E logo uma depois ele já invade a base. O Gavan, um dia ele acordou e... Ah, eu vou passar Serol. No episódio 43, ele salvou o pai. E, ah, né, isso, que, é isso. Que morre. E aí no 44... Na primeira parte ele enfrenta o Sandorba e a Bruxa Kiba, e na segunda parte ele invade a base lá do Maku. É, e isso aí o Sarivan ele já tem é, assim, o no Metal Hero, pra mim a Toei entra nos anos 80 com Sarivan. Isso, Sarivan que já vem muito assim. É. Nossa. Que o Sarivan que traz ali o esquema que as que vão vir depois vão seguir. Assim como no Sentai, o Gogo Five Dynaman já tem algumas diferenciações em relação às séries dos anos 70. Mas para mim vai entrar definitivamente ali nas séries dos anos 80, o que vai acontecer a partir de Bioman. É, bem, que traz, assim, um desenvolvimento melhor do tanto dos heróis quanto dos vilões. Dos vilões. As histórias mais complexas, assim, emocionalmente mais complexas, né, no tranco e tal, né, porque Go Five e Dynaman traz, né, tem umas inovações, né, Dynaman mesmo trouxe muitas inovações, né, visualmente, né. Mas o esquema das histórias ainda tá lá, assim, bem cifrão, né? As traminhas lá, não tem. Os heróis ali não tem muita personalidade, né? Sim. Mas o Bioman que mudou as coisas mesmo. É, que o Dynaman mesmo só vai pegar fogo mesmo ali quando tá chegando nos últimos episódios. É, né? Ele ainda tem ali, exatamente quando tá assim, chegando no final, ainda tem essa noção de ter um encerramento, né? Diferente ali dos anos 70 e tal. Mas. Agora... Mas a maior parte, assim, dos esquemas, dos episódios e tal, ainda é bem. Bem parecido ali com as séries dos anos 70. Agora, o você pega o Changeman e você tem várias reviravoltas ali durante a série. Chegada da Rames, superpoder da Rames e outros personagens ali mesmo como Buba, Shima. Você vai acompanhando ali a construção deles durante a série toda até dar naqueles últimos episódios, sabe? O tipo, a rivalidade do do Change Dragon vem desde o episódio 3, sabe? Não é assim algo que acontece assim de repente. É um negócio igual bem... depois também, Freshman ali, o Red Fresh, o Vandar. Você tem ali na reta final, então, episódios dedicados ao Buba, até o Gata, né? Que eles apresentam a família do Gata. E já nos Aspas tem toda essa coisa da saga do Pássaro Dourado, né? Começa, ele na profecia, ele fica sabendo da existência do Pássaro Dourado, depois tem um encontro com a família Nambara, aí mais tarde, na reta final, considera a reta final de Aspas uma das melhores, que é a busca pelas cinco crianças, né? E tem também. Não, pode falar. Ah, e tem também a transformação do Satangos no poderoso Satangos, que também não é uma coisa do nada, como acontece a transformação do Jean-Marie em Giban. Você tem um motivo por Satangos apenas naquele momento virar o poderoso Satangos. Assassino. Porque, já espiona, né, depois de ver muitos tokusatsu, né, a gente dá pra dizer, né, que, pô, grande parte, assim, dos tokusatsu, eles começam melhor do que terminam, né? Sim. A maior parte, tem umas que tem um final caído, outras até termina satisfatório, né? Mas, assim, termina e você, ah, ok, né? Um final condizente e tal, né? Mas poucas, assim, termina e você fala, pô, final foda, né? Jaspion é uma das poucas, né? Changeman também tem um final bem legal também, Freshman. São poucas, assim, que o final é muito bom também, né? A maioria tá caindo, assim, ó. Aliás, não só com Tokusatsu, né? Mas é comum acontecer com séries também, né? No geral. Sim. Algumas vezes vai caindo, assim, no decorrer, né, da série e tal. E aí o final, às vezes, não é tão legal quanto o início. Eu acho que o que faz Jaspion ser tão bom, e Changeman e Freshman também, é que, de fato, teve uma história, realmente uma boa história construída, que foi tudo amarrado ali, o início, o meio e o fim. Tanto que eles devem ter outros, né, exemplos, mas essas três séries são três bons exemplos de que você vê que a trama dos vilões tinha um sentido, né? Não era só, ah, vou dominar o mundo, vou dominar tudo, né? O Jaspion tinha um negócio do Império dos Monstros, tem um negócio de serem criados com energia negativa. Aí o Changeman tinha lá um negócio do Bazu ser um planeta. Freshman também tinha todo aquele negócio lá do rapto das crianças e dos piratas espaciais. Então, assim, tinha histórias que realmente, né, você viu que tinha uma construção boa, né? Não era só, o Império invadiu e aí foi mandado lá o herói. Então, acho que isso diferencia muito elas. Você pegar, assim, né, o Jaspion e Changeman, ambos eram séries que pregavam a união dos povos. E você pegava, assim, diferenciações, assim, dos vilões. Por exemplo, no Jaspion, o Satangôs era praticamente um culto em volta dele. Todo mundo seguia ele mesmo. Sim. Respeitava ele mesmo. Tanto que não tinha episódio do Satangôs castigando Magaren ou alguém, né? E no último episódio você tem até a Kyumasu morrendo como uma fanática. Já no Changeman, era tipo, o Bazu governava pelo terror, pelo medo, né? Ele dominava os planetas e o pessoal que estava servindo ele porque tinha medo. Então atacavam outros planetas. Tanto que tem vários episódios lá de monstros e coisas assim que servem a ele pelo medo. Coisa e tal. E, pô, tanto que tem ótimos episódios ali, quando no final ali, com aqueles monstros, o Buba mesmo, que o Change Dragon fala que, na verdade, o pirata espacial Buba é só mais um coitado. E aí o Bazu é aquele negócio, né? Ele castigava os caras quando fracassavam. Assim. Então, aí você já tinha duas séries assim, que tinham tipos de vilões diferentes, né? Dois impérios malignos, mas duas abordagens diferentes. É. E ambas com personagens bem construídos. A reta final do Changeman também é muito boa ali. Começa naquele episódio lá que o Yang e Guilan se separam. Aí depois tem a família Gata se juntando novamente. Aí depois tem a Shima assumindo a verdadeira identidade. A morte do Buba, a Rami. Isso é uma reta final muito boa também. Sim. É, e é isso, né? Em comum, essas séries têm, né? Essa coisa da trama mais forte, né? Que vai coisa ao longo da série, né? E essa questão dos personagens, né? Que realmente são duas séries que tanto vilões, né? Quanto heróis, né? São muito bem trabalhados ao longo, assim, da série. Pô, Changeman mesmo, assim... A gente já viu várias centais e tal, e não tem nenhuma outra, assim, que eu tenha visto que os heróis, né, os cinco protagonistas e tal, sejam tão bem desenvolvidos, assim, tenham personalidades, assim, tão bem delimitadas quanto o Changeman. Ali de 2000 para baixo, eu não opino que eu ainda não vi nenhum centai dessa época. Falando mesmo entre mas... que eu vi, né? Mas entre as que eu vi ali dos anos 80 até Orange, eu acho que sim. Porque mesmo, né, tem outros, legal, Freshman mesmo, os personagens são legais, né, o Bioman antes, né, são também coisa e tal, e tem outros ali que tem personagens legais, assim, mas é realmente... Das que a gente assistiu, não me lembro de nenhuma, assim, que os personagens sejam tão bem delimitados e tenham, assim, tanto destaque dentro dos episódios, né? Porque se você prestar atenção, né? Você vai ver que a Mai, né? Team de Fênix. E o Pérez, né? Eles protagonizam menos episódios, né? Do que os outros, né? Mas, assim, eles não ficam apagados. Nas outras, geralmente, tem um, dois anos mais ali na equipe, fica meio esquecido no churrasco, né? Sim. Eles, apesar deles não serem os protagonistas de tantos episódios quanto os outros, mas, assim, eles sempre têm destaque, assim, no, nos episódios, que aí você nem nota isso muito. Sim. Eu, por exemplo, eu sempre digo que Fresh é minha série favorita, mas se você pegar Fresh, por exemplo, você vê que a Lu tem muito menos destaque em relação aos outros. Sim, é, a Lu aparece bem menos, assim, é bem mais apagado. É, o que não acontece com a Mai. E a Mai também não tem tantos episódios assim que ela é protagonista. Mas... Os Changeman, eles têm momentos de destaque, mesmo em episódios onde outros são protagonistas. Tipo, você pegar aquele episódio mesmo do cinto, né? Que o Tsurugi tá ajudando a Sayaka a fazer aquele cinto gravitacional para enfrentar o monstro voador. E aí você tem a participação dos outros três. Que acho que tem que partir pra ação logo, né? Porque deu errado da primeira vez a experiência, eles não querem repetir, querem enfrentar o monstro logo. É, o que também me lembra é que Changeman é a equipe mais. Pelo menos nas séries que eu vi, né? É a equipe que mais treta entre si. Sim. Sim. Pô, o Tsurugi tem um episódio que bate no Hayate, outro episódio ele bate no Azul. O líder que mais bate no... Tem aquele episódio que o Azul tá tendo o silique, porque tá pensando que a força terrena tá chamando ele. Nossa. Um toco. Mas, pô, o Changeman tem até aquele episódio onde eles dão um destaque até pro pessoal que trabalha com eles na base. Sim. E eles estão apanhando pra caramba, aquele pessoal aparece pra eles e fala, né, que, pô, é que eles queriam ter sido escolhido o Changeman. Ah. Pô, quase assim, você vê assim, pô, é um nível muito bom. Bom. Pô, assim como o Jaspion, que, poxa, também acho assim que tem grandes episódios. O Monstro do Século, o Atirador da Justiça. Poxa, o Jaspion é legal, né? Que assim, assim depois dos primeiros episódios, você sempre tem ali a luta final, o Darion e o monstro gigante. Então, acho que eles notaram, né, que o Jaspion precisava, né, ganhar mais um destaquezinho. Então, ali, depois da entrada dos quadridemos, eles começam a colocar a figura dos mercenários que o Magari começa a contratar, que é basicamente um grupo, uns guerreiros, né, para o Jaspion enfrentar no final. Mas eles são muito bem bolados. E tem uns caras ali que aparecem só em um episódio que são mais legais do que vilões de algumas séries inteiras. Assim, o Zamorai, o Aigaman, o Gila. Gila, Irmãos Gassani. Irmãos Gassani também. Tem vários personagens muito legais. E os visuais muito legais também. Não, tanto que, assim, tem personagens que nem aparece tanto que revendo, né? Não é tanto, mas até achava que aparecia mais, né? Tipo a Kyuza, né? Nem fica tanto, fica poucos episódios, né? Mas é, quando, né, antes de rever aí na época, né, de DVD, coisa e tal, tinha a impressão que ficava mais tempo na série, né? Porque que marca tanto, né? Que... Ela teve até boneca, né, na época. Sim, sim. A Gracilite lançou uma bonequinha. Ela fica do episódio 29 ao 36. Que aí depois ela é substituída pela Kilmaz. Que o legal da Kilmaz é que ela vem com aqueles ninjas espaciais. Que é tipo uma Super Sentai, na verdade. Não, tanto que na testa deles tem as cores de Super Sentai. Qual será a Super Sentai que tá desempregada, né? O Kaku Ranger é de depois, né? Se não dizia que era de Kaku Ranger, que era ninja. É. E interessante que a Kyuza Kilmaz eles fizeram de forma que aparece no mesmo número de episódios, né? Que a Kyuza fica do 29 ao 36 e a Kilmaz é do 39 ao 46. Outra coisa também é que eu acho que em Jaspio todo vilão tinha destaque, né? Sabe, isso legal, que, por exemplo, né, a Gyuru e a Purima, né, lá dos quadridemos, depois viram tipo as secretárias do Magari, né? Que em Tokusatsu sempre tem uma dupla de vilãzinhas, né? Que fica apoiando ali. E elas são as únicas que no final tem direito a travar um combate com um herói. Que geralmente nas Sim. outras elas são eliminadas das formas mais estapafúrdias. Sim. Na maior parte das vezes nem tem muito destaque, né, durante a série. Mas às vezes é quando tem, como é o caso do Giban, né, o final, né, que tinha a Marcia Cannon, né, que durante a série até tem bastante destaque, né, mas no final morrem assim de forma bem boba, né. Não tem assim, uma luta com o Giban. Mas até a Madogaba despediçada no último episódio. De bosta é isso, né? É, a Madogaba, depois de dar tanto trabalho, também... É. E pior, depois revendo o Gavan, eu descobri que o episódio que a Madogaba morre ainda chupa o duelo do Gavan com o Sandoba e a Kiba. Ela usa a mesma estratégia do Sandoba e da Kiba com o Gavan. É muito tosco. Enquanto isso, no Jaspion, eu gosto do duelo final dele com o Purim e Gyuru. O duelo final com o Magaren também. Eu acho o episódio Soul Fizz e Satan Goiz muito bom. Tipo assim, eu acho o melhor duelo de um herói com um antagonista ali nos anos 80, que tem outros duelos assim que me decepcionaram bastante, tipo do Breck com Shadow Moon. Acho o duelo final muito fraco. Esse aí foi muito fraco. Foi tanta espera para um duelinho. Jirai e Dokusai também, com aquela parada de Dokusai ficar gigante. Aliás, Jirai e Del Star também. Eu acho até ali, antes do Deus Jirai, eu acho muito bom. Ali, depois do Deus Girar, eu acho que dá uma quedinha num... É, fica meio chatinha, então. É. E aí, esse final aí... O Deus Tá é muito chato. E aí, os embates... Tipo assim, eu achava a ideia do Deus Está legal. Uhum. A ideia ser assim, muito foda. Acho que tinha tudo pra ser um vilão muito foda. Mas eu acho o final de tudo muito aquém do que poderia ter sido. Mas é, tipo assim, a ideia é legal, mas é que a execução é igual o Metalder, né? O Metalder é cheio de personagens, assim, com ali na... nas tropas com potencial foda, né? Mas é que a resolução também é caidaça, né? Agora o duelo Desastre Magari eu acho muito decente. Pô, o duelo é bem legal. Aquele lance que aí o Magari fala pra ninguém se meter, aí eles começam a lutar, entra naquela caverninha, a armadura dos dois brilhando. Depois ele sai. E depois, né, aquela... Gosto muito daquele momento que parece um golpe de... Tipo assim, pô, é quem acertar vai levar isso aqui. Que, pô, o Jaspion tá caindo, o Magari vai pra cima dele. E aí o Jaspion vai e acerta a espada no Magari. Aquilo é muito tipo... É, aquilo é tipo filme de capa espada, sabe? Recentemente mesmo eu assisti O Príncipe Valente, né, ali dos anos 50, e tem um momento assim, sabe, que num piscar de olhos, o duelo é decidido. Sim, sim. E aí depois você ainda tem aquela transformação do Magari no Satangos, né? Sim, sim. Pô, também é muito legal, muito dramático. Eu acho assim que o roteirista, né, o Souza Errara, amava o Magari e o Satangos, que os finais deles é muito bom. Sim. E... É, e eles têm, mas fica mais do que claro, né, nesse final, né, que eles têm, né, uma relação muito diferente, né, de outros tokusatsu, como você estava falando, né, de... Né, que o... Não tem aquela coisa, né, ah, o vilão... castigando, alterna, essas coisas. Não, era realmente eles fazem uma relação de pai e filho, né? Que, pô, o Magari morre e o Satangos. E é muito foda que o Satangos fica lá sofrendo mesmo. Lá. Eu gostaria muito que meu filho. Né, praticamente. Pô. Exatamente, pô. Pô, é muito foda, porque assim, não é uma construção assim, muito comum. Em Tokusatsu, assim, o vilão, né, os vilões demonstrando, assim, esse, alguma ligação, né, se importar, né, realmente com o outro, né, não tem aquela coisa, né, ah, é subalterno, né, tipo... É, e é como eu disse, é tipo... culto mesmo, que o Mazumi é totalmente fanática. Depois tem ela falando que para que a alma do senhor Magari descanse em paz. E depois sim, vai ela e... Não, depois não fica ela e soldadinhos quando ele tá morrendo gritando lá para o nome dele. Lá. É, no episódio que ela apareceu falava que ela tinha espalhado o culto a Satangos pela galáxia. Era uma fanática. Né? Então, quer dizer, desde o início falou, mostrou que ela era tipo uma sacerdotisa dele, uma líder fanática. Só que realmente, você presta atenção, assim, tem uma diferença assim, da relação, né? Da Kyumasa, né, ali com Satangos e Magari, pra Kyuza. Que, né, a Kyuza é chamada lá pelo Satangos, né, pra reviver o Magari, né, e fica ali. E, tipo assim, nos episódios que ela tá lá, né, ele fala com ela bem de, tipo, de igual pra igual, né. Agora já a Kyumasa tem essa coisa da... fanática religiosa, né, que ela meio que venera, né, Satangos, acreditando. Sim. Ela vai por essas coisas assim, que, pô, Jaspe Chang, mano, é com certeza um dos tokusatsu mais bem construídos de todos os tempos. E o Jaspe é interessante, né, que ali no Japão, ele não foi um sucesso. Vimos ali que não foi, assim, em termos de audiência, um mega fracasso. A audiência dele ainda é maior do que algumas que vêm depois, como o Jirai e o Giban. Ele é fracasso no sentido de que a Toei esperava muito mais, né? Queria trazer aí a febre dos kaijus de volta. Sim, e né? coisa e tal. Você vê que eles investiram mais, então, claro, eles esperavam um retorno maior, né? Que não veio, né? É, não veio. Que aí no ano depois eles vieram com o Spielberg, que trazia algumas coisas dos policiais dos espaços de volta. Aí o Jasper teve ali várias mudancinhas ali durante a série, na questão da personalidade do herói mesmo. O público não curtiu muito o Jasper ali no início da série, né, o comportamento dos dois. Uma coisa assim que eu acho que seria mais aceita nos dias de hoje, se você pega aí essa série. Ele meio que antecipava, né? Tem coisas ali que você vê muito nos Kamen Riders hoje em dia e tal. É. Ali eu já acho meio que antecipava, né? É. Uma influência assim de anime, né? De personalidade. Ali nos anos 80 a galera tava muito acostumada ali aos heróis seriões e tal. Aí, nossa, tudo bem. Aí eles mudam algumas coisas ali na personalidade do Jasper. O Jasper fica mais, né, parecido com os policiais do espaço, né? Fora ali as diferenciações ali nas interpretações do Kurosaki, né? Que geralmente interpretava personagens mais bem-humorados, né, ali no filme mesmo, e Gano Kabamaru. Ah, com certeza, pô, até por isso, né, que ele foi selecionado, né, e tal, porque ali no início, né, tem esse lado cômico, a Anri também, né, atriz vinha de papéis cômicos também, né. Mas é tudo muito bem feito, que nesse momento que eles ficam mais sérios, acontece que o seriado também fica, né, que é a entrada da família Nambara. Eles usam, né, essa a coisa, né, da família Nambara, né, as crianças separadas do pai, né? A busca pelo Pássaro Dourado. A busca pelo Pássaro Dourado. Aí o fato, né, do Jasper, né, ser um órfão também, então eles usam isso para justificar, né? Ele tá mais sério. Tanto que aí no final, né, no finalzinho lá, depois da derrota do Satangos, ele meio que volta, né, a personalidade lá dos primeiros episódios. Sim, né? Sim. É como se, agora que tá tudo resolvido, ele pode voltar a brincar, né? Ficou uma coisa de que lá naquele início, ele tava no começo das aventuras, ainda tava entendendo a dimensão toda, né, do Satangos, que depois vai descobrindo as outras questões do pássaro dourado e tudo mais. Então aí foi natural esse amadurecimento, né, ficar mais sério e tal. Acabou sendo natural, apesar de ter sido porque o público não tinha gostado. Tanto eles que assim, fizeram, né, no primeiro episódio mesmo, ele tava lá, né, todo despreocupado, né, que o Edinho vai falar, né, do Satangos. Não, isso aí... Satangos é grandíssimo, não existe não, e tá, né? Aí parece que, né, ele vai realmente amadurecendo, então. Aí está realmente, né, os roteiristas estavam inspirados, né, em fazer essa mudança de forma... que acaba soando suave, acaba soando crível, né? No caso, né, o Sozo Errara estava inspirado. Porque apenas 4 episódios que não são dele. Ele escreveu 42 dos 46 episódios. O cara tava É, que, por exemplo, o Scheider, ele escreveu inteiro, mas o Scheider acho que ele tava... Scheider ele escreveu com sono, porque Scheider é uma série que, assim, me dá uma preguiça. É, porque é uma série que não tem... Mas, assim, é uma série constante, né? Ela é constante na monotonia, porque sim. Não acontece nada, não tem uma reviravolta, não tem nada, assim... É, os episódios, assim, é tudo no mesmo nível. Não tem, assim, um episódio que você diga assim, ah, esse é marcante, né? Esse eu lembro e tal. Não, não tem. Eu não consigo dizer qual o meu episódio favorito de Side. Enquanto Charivan tem um monte. Até Gavan eu consigo escolher algum. Não, exatamente. Tem séries até... mais fracas, assim, séries que tem problemas, coisas e tal, mas que você consegue dizer, assim, ah, esse episódio sim, se destaca, né, esse episódio é legal e tal. Scheider, ela é, assim, ela é uma linha reta, né, ela não tem um pico, né, tudo no mesmo nível, assim. Já o Jaspion, ele tava muito inspirado. E o outro cara também, que agora eu esqueço o nome, que escreveu os outros 4 episódios, também é muito bom. Porque os episódios que o cara escreveu foi A Última Chance, né, do Gila, né, que é muito bom. O Monstro do Século. O Cadáver Infernal, que eu também gosto bastante, porque tinha tudo para ser um episódio fraquíssimo, porque ele é centrado na Mia. Mas ele é muito legal, tem umas reviravoltas, parece assim, muito legal. E eu gosto daquele monstro com chapéu de cozinheiro também. E o Atirador da Justiça, né, que é o episódio que aparece o John Tagg, que eu gosto bastante. Inclusive, uma pena que o John Tagg não retornou depois, nos últimos episódios, para dar uma focinha. É, pô, são 4, assim, dos melhores episódios da série, né? Que... É, 4 histórias. Uma série que tem muito episódio foda, né? Porque já, tipo, realmente o nível dos episódios é bem alto, assim. Tem poucos, assim, que eu não... Os mais fracos, assim, que eu acho é justamente os dois que aparecem o menino Coco, né? Pô, é, o primeiro episódio do Magderais eu não curto muito, não, acho chatinho. Até porque ele vem logo depois do episódio do Cérebro Eletrônico Sakura, que eu acho foda demais. Que é um dos melhores. É um episódio, né? E o episódio 25, né, o Toque Perigo, é um episódio ok, mas... É. Grande, a coisa mais legal mesmo são os irmãos Gassami. Sim, sim. Que tem aqui, inclusive, o Gassami mais atrapalhado. Mas é o que eu tava falando. Mesmo assim, são episódios ok, não são episódios ruins nem nada. Só em comparação com... Né? O nível, assim, da série, né, são um pouco mais fracos. Quer dizer, isso na minha opinião, né, porque muita gente mesmo gosta O episódio do Na Magderais é marcante pra muita gente. Eu prefiro muito mais o do Sion, né, episódio de Monstro Bonzinho. Ah, eu também, episódio de Monstro Bonzinho eu gosto mais do Sion. Zasp e Changer, então, ficamos acertados aqui, que vai além da nostalgia, né? São séries realmente, depois que a gente assistiu já depois de adulto, e continua achando muito boas, né? Não é, não é aquele... aquela série, aquela coisa que você vai assistir aí. Nossa! Quando eu era garoto era muito legal, mas hoje em dia... Sobrevive à prova do tempo. Sobrevive à prova do tempo é porque é realmente boa. Sim. Eu revi o Pátio do Changeman ali na Bandeirantes, assim como o Jasper. E depois revi o Changeman inteiro ali, tinha no canal do YouTube, que a Bandeirantes não passou os últimos episódios. Aliás, elogiar os pirateiros, porque o Changeman, quando foi lançado ali no DVD da Focus e passou ali na os últimos alguns episódios ali, né, por volta do 47-50 na Bandeirantes, o áudio tava horroroso. Mas quando eu fui assistir no YouTube, eu assisti os últimos episódios com o áudio, ó. Ok. Pô, os pirateiros, pirateiros encontraram ali a melhor qualidade. É. Aí depois a galera, né, pô, tem que comprar o DVD da Porcos, porque é pra Porcos poder lançar mais. Aí, pô, é. Aí lança assim, né? Pô, não faz é nenhum. Pô, apoiar trabalho porco é. Pô, e... até erro de. Erro de gramática no de girar. Melhor ficar com os piratas mesmo. A legenda do Girar é pro seu Creyson lá do Cacete Planeta. E os Aspen eu revi aí recentemente aí no Mercado Play. E certo, cara. São duas coisas assim da minha infância que eu assisto tranquilamente hoje em dia, sabe? Que tem coisas assim que, por exemplo, eu revi, por exemplo, os Thundercats. Ali no Max recentemente. Cara, é assim, não achei ruim, mas acho assim uns episódicos assim, meio chatinho. O que não acontece com o Jasper Changer. É, o Thundercat eu não consegui também, não. É. Eu cheguei no Max entrou ali só a primeira temporada, eu vi toda, mas assim. Comparando com desenhos da mesma época, me caiu melhor rever o He-Man, a Caverna do Dragão, do que... É, He-Man eu revi várias vezes e funciona. He-Man e o Caverna do Dragão envelheceram melhor. É. E... Ah, tem umas coisas que realmente não dá, é igual o anime de lutinha. É, eu tenho problema com a minha lutinha, cara. Eu já tentei rever tanto Cavaleiros do Zodíaco quanto o Yu Yu Hakusho e parei. Cavaleiros do Zodíaco nos primeiros episódios. Yu Yu Hakusho eu ainda vou até quando começa o torneio, mas já chega ali. Yu Yu Hakusho, a parte do, né, do Shuki Detetive Espiritual, a coisa e tal, é muito legal, assim, até porque eu gosto bastante dos personagens. Mas, pô, quando vai pra torneio, eu já não tenho mais paciência, não. Acho que o único anime que eu vi na época que eu consigo ver inteiro hoje, não só pela curta duração, é o Street Fighter. É, o único anime de lutinha. Ah, é, aquele do Street Fighter é... Porque ele é muito bom. É diferenciado, né? A forma como é feito e tal, pô. É. Agora o restante, realmente, Cavaleiro Zodíaco foi uma febre, mas pra mim não sobreviveu ao tempo, não. Nossa, Cavaleiro Zodíaco na época era... Nossa, a gente ficou viciado. Eu conheço umas pessoas que diz que consegue ver de novo e tal, aí eu falei, pô, pra mim não dá não, cara, não consegui. Esse tipo de anime eu não consigo não, tenho mais paciência não. Que negócio de... Três dias para dar um golpe, pô. Eu posso dizer que eu tentei, Cavaleiros, eu parei ali na Guerra Galáctica. Aí não sei quem é o mais forte. É. Não consegui chegar nem no Dócrates. É. A polícia. Não dá. Ainda mais teve coisas que quem fez o desenho ainda piorou, né, em relação ao mangá e tal. É um desenho bem zoado, na verdade. É. Aí, pô, saiu Yu Yu, eu consegui passar lá pelas primeiras partes, passei até pela parte do Suzaku, mas cheguei ali no torneio ali, desisti. É, sem tempo. É. Agora... Jasper Change é uma rola tranquilo, revi tranquilo. Pra quem estiver querendo rever, bom, o Changeman, a Sato não tem mais os direitos, então só mesmo por procurando aí na locadora, ver se tem episódio no YouTube, essas coisas. Agora já o Jaspion, a Sato, quando tem o direito aí, né? Porque a Sato aí quer fazer o filme do Jaspion. O Jaspion tem no, na Pluto TV, no Mercado Play. Inclusive no Mercado Play agora tem ali o idioma original e as legendas. Quando entrou não tinha não, mas agora tem. Então aí quem quiser aí tirar a prova aí, ver se, é, se sobreviveu, né? Tem a chance aí, pode procurar aí nesse, nesses streams. Que pra mim continua funcionando legal. Eu vejo sempre que me dá na telha. É aquela coisa segura que às vezes assim, dá vontade de, sei lá, preciso me distrair, ver um negócio que eu gosto, eu vou lá e começo a ver Jaspion de novo. Isso. Bom, mas então, o Jaspion e Changeman estão fazendo 40 anos, a gente não pretende parar só por aí, pretendemos fazer outros programas aí para falar, né, de outras coisas relacionadas a Jaspion mesmo, mas a gente pretende aí futuramente aí falar de referências e tal, não só aquelas referências que todo mundo já conhece, mas as referências ali que a gente encontrou. Sim. Né, assim, tem algumas da nossa, vozes da nossa cabeça. Pô, tem referências a filmes ali que ninguém mais fala, mas com certeza que é. Com certeza que tem QR estranha naquele quinto episódio, por aí vai. Então a gente vai fazer um programa falando disso. Pô, tem gangster, tem várias coisas para comentar. Sim, aí no nosso programa. As fontes é nós mesmos, né? Porque a gente não se informa, né? A gente informa. A gente tem referências. Quem tem referências sabe. Mas tá isso aí, ainda esse ano vamos fazer outros programas aí para comemorar os 40 anos aí dessas duas séries tão marcantes aí para os brasileiros, né? O Jaspion principalmente, né? E o Cho Chang ainda fez sucesso lá no Japão, agora o Jaspion é mais marcante aqui no Brasil do que lá no Japão, né? Lá no Japão quase ninguém lembra. Inclusive, os japoneses recentemente muito surpresos com a popularidade de Jaspion aqui. Né? Bom, então estamos chegando ao final de mais um podcast CFMC. Minha cara Dri, quem chegou agora e quiser ouvir os outros podcasts, inclusive os programas número 1 e 2 da sessão Tokusatsu, onde eles podem encontrar esses podcasts? Os podcasts você encontra, claro, no nosso site, o culturapoprigor.com.br, mas a gente também está nas principais plataformas aí de podcast, no YouTube, Music no YouTube, né, mesmo normal, no Spotify, Apple, Amazon, tudo você encontra a gente lá. Vamos encerrando mais esse episódio. Agradecer aí a você que nos escutou. Até o próximo CFMC. Fui. Tchau. Valeu. Transformação. CFC, sessão Tokusatsu. Escutar. Já estou escutando.